do ILS X-Ray, QNH1013. 1013, Pro de Tuna, estou com visual. Vamos ali na interceptor da aproximação. Para o táxi, rota 3897, 182 a bordo, 4 horas e 10, até na Galeão. 182 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18, boa. Web 6720, Centro Recife 1251, secundário 13325. 351, 3325, obrigado. Dois, reporte estabilizado. Estabilizado, o Gondomé 02. Receptor localizador com a pista vista, o gol 1 no 602. Positivo no 602, completa com a torre 118, decimal 6, bom pouso. 18-6, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Hoje, Salvador, na 3247, próximo ao ponto sério, estamos lá. Autoridade do chão para o táxi. Autoridade do táxi para o táxi. Salvador, Comandador, boa tarde, o Gol 1602. Próximo externo, baixar travado. Gol 1602, mantém aproximação, aguarde pistão no zero livre. Ciente. Ou 1602, vento 1-0 graus, 14 nós, livre pouso, pistão no zero. Ciente, voo 1602. Decimal 8, uma boa tarde. 198, boa tarde, obrigado. Boa tarde, TAM 3897. TAM 3897, contato radar decolagem, sobe nível 340, perfil da Euleda. Perfil 340. Da Bridge, aguarde cópia. Léo? Léo, Leda, Bridge. Fala, Salvador, é o Gol 1601, está para o táxi no 88 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 50 de abandonamento. Aluno 21, livrando à direita, uma boa tarde. Ok, livrando à direita, 121, igual no 602, agradeço, uma boa. Autorizado, índio alfa, ponte espera da 10, 108, meia torre, gol 1601. Falou Salvador, gol 1602, está livrando, nossa escuta. Taxi via alfa, reportante da Juliette, no 602. Alfa, reportante da Juliette, gol no 602. Salvador. Gente, Papatango Hotel Limatã, 500 pés, confirma? É Presidente, Hotel Lima Santa, em condições de aprovar a rotatória? Presidente, aprovar a rotatória em condições visuais, tem tráfego a informar. Meia 02, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, vou no 602. Tem matando, tem condições de informar a cidade que passa? Enter. Salvador, bom, no 601, está com mais qualidade, vamos ver o nome. Bom, no 601, a linda cola, vento 1, 10 graus, 129. A linda cola, da 101, bom, no 601. Sete alfabeto Juliette, 1500 pés, condições visuais, corredor Veracruz até Paripe, reporta Paripe. Após Paripe, rotatório, o alfabeto Juliette. Boa tarde, até a 3603. 3603, a sua identificação, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050, Mari. Controle, é o 3897, pode o Abdev? Chama. Frequência 1251, secundário 1325, bom voo. 251, 3325. Escuta, prossiga. Autorizado Confins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 199 decimal 8, aciona 5554, coteja. São 3 160 para Confim, aprovado, uma subida da El, Leda, após Leda, a posição free, decola da 10, cruza direita após, 119.8 ao controle de saída, 5554 no transponder. Protejamento correto, chamar para pushback funamento. Camarada. Salvador, gol 1601, decolou da El, cruzando 2.000 pés na sua escuta. Fizeram contato, radar decolagem, Salvador 360, perfil da Euleda. 60, perfil da saída, gol 1601. Salvador, Chiné 6259, mais uma vez, boa tarde. Pushback acionamento no portão 8. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 6259. Salve, Salvador, 67, posição 2, solicita pushback acionamento. Confirme, é o 1567? Afirmo, o 1567, posição 2, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará, gol no 567. passando agora para o Alerta Paris, lá, lá na porta rotatória. 7 Alfa Vitor Juliette, porta rotatória. 36603 vai atingir o 0100. 36603, após ETAP autorizado 2000, QNH 10013, na Pro de Duna, intercepta final do ILS X-Ray. Estimativa ETAP, desce para 2000, ajustado 2013, autorizado procedimento. Saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5571, coteja. Pés o tipo é um Charlie 150. A saída da El, curva direita, pistão no zero, da El, Leda Bridge. Transponder 5571, frequência 19.8, ao trip 5241. Quero ouvir a Pesolu 16, chame para pushback acionamento. Afirmo a Pesolu 16, chamará para o push acionamento 5241. Para o táxi, o Oceané 6259, POB 124, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna galeão. Gente, 6259, 124 a bordo, altímetro no 0 no 3. Táxi via parte principal, reporte através do portão 612. Parte principal, reportando através do 612, China 6259. Paciência, agora está visual, seu fraco. Pode falar a posição e hora, seu fraco. Para o táxi 592 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. Confirma pessoas a bordo? 192. Gente, 192 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera, torre 198.6, bom voo. Índia Alfa, no ponto espera, 198.6, voo no 567, bom trabalho. China 6259, táxi via Índia Alfa, no ponto espera, torre 198.6, bom voo. Índia e Alfa no ponto de guia, 218.6, né? 6 para puxa, para o pushback acionamento, temos duas aeronaves que vão passar no táxi na retaguarda. Voo 567, a linha decola, vento 120 graus, 129. Aqui decola, voo 567, não. Meia 01 no centro de Recife, 51 no secundário, 3325, bom voo. Confirme, foi intercortada a mensagem no 601. Frequência do centro Recife, 125, decimal 1. Secundária 133, decimal 25. Centro Recife 1251, 133.25, voo no 601. O TAN 3603 é posto estabilizado. Repórter A, é autorizado para o pushback finalmente, chama para o táxi. Chama para o táxi, 233. Oi, Salvador, mais uma vez, boa tarde, chamei a minha vez de março. O Xaner 6259, após o tráfego da Gol, ele mantém. estabilizado, ILS 3603 da TAM. É 3603, torre 118, decimal meia, bom pouso. Torre meia, boa. Decolos 39, controle 119, decimal 8, uma boa tarde. Controle 198, grato, bom trabalho, 1567. Controle, voo 1567. 1567, contato da decolagem, sobe 360, perfil Gólio Fito. 360, perfil da Gólio Fito, voo 1567. Ente Alfa Vitor Juliette, tráfego informado anteriormente, agora na posição de 11 horas, 2.5 milhas, no rumo sul, 1.500 pés. O Papatango, Hotel Lima Tango, chama a torre 118, decimal meia. Grato, boa tarde, tá visual com trânsito, vai chamar a torre, Hotel Lima Tango. Boa. Alfa Vitor Juliette, chama a torre 118, decimal meia, com pouso. Será que a gente nem alfa visual com o Hotel Lima Tango, por favor, lá na busca Juliette. Confirma, alterna a cantina. Confirma, alterna a cantina. 273. Gente, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal meia, bom voo. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre em 1 no 8, decimal meia, voo 1273. Eu batendo o que antes, cara. Tá batendo essa vida de antes, tá na rapaziada, vídeo alto e volta. Alfa Vitor Juliette, chame na final do 17, tráfego à frente, Hotel Lima Tango, tá 1 mil pés abaixo, 500 pés, vai aproximar direto para o pátio 4. Mantenha a aproximação e aguarde a autorização para pouso na pista 17, Alfa Vitor Juliette. Vai aguardar com o motor para pouso 17, para avisar o Hotel Lima Tango. 3603, livre pouso, pistona 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, 03. Decolos 41, controle 119, decimal 8. Uma boa tarde. Chamou o controle agora em 19, decimal 8. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador. Boa tarde, o Xanem 6259, decolou, Dael Leda. Xanem 6259, contato da decolagem, sobe 360, perfil Dael Leda. Ativo, autorizado 360, perfil. Tá visual, você autorizaria direto da El? Dado Leda, o Xanem 6259. Mando Leda, grato, o Xanem 6259.